Yeah, bitch, bitch, nigga, yeah. Nem todos fazem o que dizem que fazem de abuso. E a maneira como agem é o argumento com que os acuso. Embrulhos bem feitados desiludem o conteúdo. Burros linguarudos que pensam que podem tudo. Falas bem sobre ti, bela é tua propaganda. És o maior, és melhor a dizer que és o melhor. O hardcore more, um mestre dizem nada. Pobre é a tua demanda, que semeias não dá frutos e trezanda. A treta, tens uma casca rasca que tá gasta. Esse pacote vazio, já não engana, já não basta. És um excelente contador de histórias mal contadas, de poucas verdades, realidades adulteradas. Fazes parte do milite, forçada, admirada por pimbalhada. A ideia que tens de ti é uma imagem exagerada, tanto poder, tanto estilo, tanta fama, tanto drama pela grana, tanta tanca, ainda falas nisso cana. Julgas-me na calada, eu sou chunga, sou falhada, preguiçosa, estou queimada. É isso, sou tudo o que tu quiseres, eu só estou parada, mas aquilo que tu fazes não vale nada. Não é machine, não há bitch nigga que me toca. Sou um street life motherfucker. Vocês dizem que hip hop é cultura da rua. Sempre que os vejo na rua, vocês dão de fuga. Corre para a teta, tu és um bom atleta numa prova sem meta. Mais rápido és tu ou teu clube borrar a cueca? Chega de conversa meleca. Capa arrebenta qualquer rapper. 10 anos de R.A.P. A capelas, se o movimento é apartheid eu sou Mandela. Quem pode, pode, quem não pode, sacode. Ninguém não espigues nosso nome, porque puto em Portugal é fodido ser bandido. Em cada 4 niggas um dá para chip. Vida no crime é o meu destino. Menino, morro do vício, eu morro contigo. Se me vis morto na street, mete-me um caixote de lixo. A minha mãe não enterra, filho bandido. You can find me in the ghetto. Niga, estás cego ou estás bêbado? Pensas que esta merda é rua Sésamo, credo. Criminal, só quero o teu respeito. Se foda o teu dinheiro, filho da puta pataqueiro. Tronco é criminal, nigga. Escuta bem o nosso som. Tem um tom que o teu som não tem. Tu és um bitch, nigga. A gente faz-te refém. Criminal, toma conta. Vens a mal ou a bem. O Halloween já vos disse. Venham 20, venham 100. Criminal não manda álbum. Só para mostrar trabalho. Mandamos merdas de gás como tu. Todos pô caralho. Os teus 10 anos de rap. A tua crew que é fat. E todos esses motherfuckers que pensam que hip hop é cap. Movimentos em sentimento. Não vai a lado algum. Essa merda não tem top. E vocês são número 1. Criminal, rima o que sente, o que vive e o que observa. Somos tropas no ativo e vocês são da reserva. Dás-me um sample do teu som e eu nah, meto no furo. Essa letra é baitada e o beat parece de kuduro. Não consigo consumir o vosso material, não é puro. Andam por aí aos milhares e tentam foder o rap tuga. São tão verdadeiros como os falsos e tão falsos como Judas.